Muito boa noite a todos, Deus abençoe. É de fato muito empolgante estar com vocês, estar aqui no Rio de Janeiro, na Serra, também é bem empolgante para mim. Nós temos uma bela serra também no Rio Grande do Sul, e que quem sabe muitos de vocês já conhecem, pelo menos o pastor Wander já conhece, né? Sempre está por lá, que sempre que pode, ele e a querida pastora Ângela. Nós nos conhecemos realmente nessa agência poderosa de Deus, que é o GKPN, acabamos nos encontrando, nos conhecendo, e já de saída, assim, logo do início, nosso coração se uniu, alguma coisa comunicou entre nós, eu e o pastor Wander, e acabou que nós ficamos já amigos, assim, nos GKPN, sempre nos encontramos. Eu acho que é pelo fato de nós dois sermos assim, baixinhos. Eu acho que nós somos uma bênção, viu? Aquele grupo que tu falou, a gente é uma bênção. E acabou que nós nos ligamos. Minha esposa também é Ângela. E também com a Ângela aqui se conheceram, gostaram muito uma da outra. E chegou o dia dessa conferência, eu estou, de fato, extremamente feliz. Imaginem que, como sempre, o preletor, principalmente que vai abrir uma conferência, tem que se preocupar muito. E tem que vir diante da igreja, diante do Senhor e desse lugar aqui do púlpito, com muito temor e tremor, com muita reverência, com muito respeito por tudo que está sendo feito e proposto, muito sensível à orientação do Espírito Santo. Mas quando eu cheguei aqui, meu Deus, para nós gaúchos, a igreja metodista é um pouco diferente lá no sul. Aliás, é bem diferente lá no sul. Então eu vim um pouquinho com aquele conceito, né, da igreja do sul, lá do Rio Grande do Sul, da igreja metodista. Tenho pouquíssima ligação lá com ela, embora eu seja presidente do Conselho de Pastores. Não temos nenhum pastor metodista no Conselho que ande conosco, nem da minha cidade, nem de Porto Alegre, nem da região metropolitana. Na Marcha para Jesus, nos eventos, dificilmente se vê participação. E aí, antes de vir, é lógico, né, que eu fui dar uma espiadinha na igreja de vocês. Eu disse, vou quente, né, meu? Vou ver o que está acontecendo ali. E aí coloquei lá a pregação do pastor Wander. Rapaz do céu. Quando eu vi que o homem falava mais em línguas estranhas do que em português, eu disse, é o meu chão. Então, agora, quando eu chego desde a tarde aqui com os irmãos e também agora no culto, nesse momento precioso de adoração, eu pude ver que, na verdade, vocês são mais assembleanos do que eu, gente. Vocês são mais assembleanos. Se eu cantar o hino da harpa aqui, não sei não, hein? Não sei não. Queridos, eu sou, portanto, pastor da Igreja Assembleia de Deus de Cachoeirinha. Cachoeirinha é uma cidade ao lado de Porto Alegre, na região metropolitana, pequena, de 130 mil habitantes. Mas Deus deu a nós uma igreja relevante, uma igreja abençoadíssima em Cachoeirinha. A Igreja Assembleia de Deus de Cachoeirinha, ela é conhecida como AD55, por ficar numa localização, num ponto de ônibus, que o número é 55, então ela ficou conhecida como AD55, a nossa matriz. Depois disso tem mais 32 congregações na cidade mesmo, né? Na cidade mesmo, uma juventude muito grande. Eu sou casado com a Ângela já, deixa eu ver se eu lembro, que se ela estiver assistindo ela me mata. Amor, eu sei, amor, é uma base de uns 22 anos, por aí. Casado com a Ângela há 22 anos, tenho uma filha de 20 anos. Vocês sabem, eu sempre quis muito um menino, sempre quis, não posso esconder, é feio mentir. Eu sei que politicamente correto é dizer, seja o que o Senhor quiser, mas eu queria mesmo assim, pelo menos um menino. Aí, há 20 anos atrás, a médica disse, olha, parabéns, pastor, é uma menina, E aí eu claro que eu disse, uau, glória a Deus, gente, é uma menina, amém. E aí celebramos muito a vida da Luísa, nossa primogênita, hoje está aqui em São Paulo fazendo um treinamento ministerial. Daqui a pouquinho, gente, nem um ano fechou, a minha esposa estava grávida de novo. A minha segundo filho já ficam entre o primeiro e o segundo 15 dias com a mesma idade. 15 dias, um gaúcho trabalhador, né, tchê? E essa barbaridade. E aí, de novo, grávida, quando fomos fazer, então, a eco, a doutora disse, pastor Mauro, meus parabéns, outra menina, glória a Deus. E aí eu disse, bom, é assim mesmo, papai não quer, são as nossas meninas mesmo, já sei como serão chamados os meus filhos serão o mesmo nome todos, Genro, o nome que eu botei nos meus filhos é Genro. E aí estávamos nós, depois de 14 anos, estávamos fazendo o casamento de uma filha na fé nos Estados Unidos, eu e a Ângela passeando, a moça pagou tudo para a gente, foi tão lindo, gente, nós estávamos parecendo, a gente parecia ricos, assim, fomos os dois com tudo pago, hotelzão, alugamos um carro maravilhoso, estávamos fazendo compras nos outlets, a Ângela subindo aquele elevador envidraçado, assim, em Orlando, nós cheios de sacolas, coisa que brasileiro só faz quando vai para Orlando, para Flórida, né? E a gente feliz quando a Ângela do nada diz, amor, tenho uma coisa para te contar. Logo já me veio, estourou o cartão, sei lá. Ela disse, eu acho que eu estou grávida. Depois de 14 anos, aí eu pensei assim, fiquei um pouco preocupadinho. Eu já, imagina, eu já com 43 anos de idade, a Ângela com 38, se não me falha a memória. Então, eu disse, amor, sobre isso nós conversamos em casa depois. Super gentil, super cavalheiro. Sobre isso nós conversamos em casa. Agora a gente vai curtir a nossa viagem, tá? Mas na viagem, sabe, voltando para casa, eu disse, mas eu sou bem tolo, eu precisava ter muito feliz, porque é agora, é a chance. Então, dali a alguns meses, aí sim, finalmente, a médica disse, parabéns, é outra menina, parabéns, uma salva de palma para elas, que vão dominar o mundo, oh, meu Deus. Então, nós temos a Luísa, a Isabela e a Aurora, que agora já tem 5 anos de idade. É uma bênção nas nossas vidas. Amém? Vamos à palavra do Senhor, queridos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Numa conferência como essa, não posso fugir deste tema que me encanta. Encanta o meu coração. De Atos dos Apóstolos. Atos no capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 1 até o verso 14, nós vamos lendo aqui o que o Senhor vai ministrar ao nosso coração nessa noite. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. E certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com um Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E, havendo dito isso, foi elevado às alturas, e enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, e de repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que, dentre vocês, foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. E quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, e achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Obrigado, Senhor, pela tua preciosa palavra. Ela, por si só, faz, fez e fará esta noite e nesta conferência, em nome de Jesus. Amém. Uma palavra encantadora que tem a ver com expectativa, e hoje eu quero falar sobre isso. Uma fé viva é uma fé cheia de expectativa. Eu louvei a Deus, pastor Evander, quando você começa essa reunião e quando todos os que falam aqui falam a respeito da expectativa desta conferência. A sua expectativa também está em alta para esta conferência, irmãos? Ah, o pastor falou que vocês estão orando durante 7 semanas, é isso? Na verdade, no seu coração há muito mais tempo, não é verdade? Cheios de expectativa do que Deus irá fazer, não só aqui na conferência, mas o que Deus está para fazer no próximo ano, é isso ou não? O que Deus está para fazer no próximo ano. Eu sou pastor de uma igreja no Uruguai, nós plantamos há muitas décadas já, uma igreja no Uruguai. Meu pai e minha mãe foram missionários e plantadores de igreja em todo o Brasil, na Colômbia, no Uruguai. E nós sempre andamos com eles, e eu também me apaixonei pelo tema missões, me apaixono, amo, já que o Uruguai é ao lado do Rio Grande do Sul. Nós viajamos muito ao Uruguai, fazem no máximo 10 dias eu estou chegando do Uruguai. Vocês sabem, a situação do Uruguai economicamente, politicamente, socialmente falando, não é fácil, e muito mais espiritualmente. O Uruguai é um dos países com menor crescimento na América Latina de cristãos, de evangélicos. É um dos maiores países, dos países com maior índice de ateísmo. E chegando no Uruguai, o pastor, conversando com o pastor há alguns anos atrás, nós choramos muito juntos. Oramos muito e choramos juntos. Está havendo uma evasão muito grande de jovens do Uruguai. Quase nenhum daqueles que se formam no Uruguai ficam para servir ao Uruguai, para trabalhar no Uruguai, mas querem vir para o Brasil e para outros países do mundo. Você vê no Uruguai que, infelizmente, leis como o aborto, leis como a liberação da maconha, das drogas, você que é um dos primeiros países da América Latina a aprovarem esse tipo de lei, com clínicas de aborto espalhadas em todo o país. Mas, como se não bastasse, a natalidade infantil é um dos índices mais baixos também, muito baixo. A maioria dos uruguaios, poucos filhos ou nenhum filho tem. E ainda em cima disso, mesmo com a evasão de jovens, mesmo com a baixa natalidade, portanto, um país que está envelhecendo a cada dia, ainda o índice de suicídio é um dos maiores também na América Latina. Muitos, muitos jovens, inclusive um fenômeno, muitos adolescentes estão tirando a vida. E todos os jornais, todos, absolutamente, todas as pesquisas, os estudos mostram que é uma e a principal fonte desses jovens perderem a razão de viver, a falta de expectativa no futuro, a falta de expectativa de que as coisas vão melhorar, a falta de expectativa de que um dia eles poderão ter uma vida segura, uma vida economicamente estável, que poderão ter seus filhos dentro do país, faz com que um certo tipo de angústia, de ansiedade, de depressão e de falta de vontade de viver se instale no coração deles. E nós oramos muito, jejuamos muito por isso. Jejuamos muito por isso. E foi aí que, quando eu cheguei dessa conferência, Deus me deu essa palavra. Meu Deus, se naturalmente na vida nós precisamos de expectativa para continuar sonhando, se naturalmente nós precisamos de expectativas, precisamos estar esperando alguma coisa. O ser humano é criado para ter expectativa. O ser humano é criado para acreditar no dia de amanhã. O ser humano é criado para olhar para o céu, para esperar do céu. O ser humano é criado para esperar do próximo, para esperar do dia de amanhã, para esperar das autoridades, para esperar da natureza, da árvore que foi plantada. O ser humano é criado para esperar que a própria natureza o abençoe. Ele é criado na expectativa de ele mesmo se transformar em alguém útil. E eu cheguei do Uruguai me perguntando, e espiritualmente, será que nós não precisamos estar em constante expectativa? Será que assim como nós, brasileiros, que somos tido o povo da esperança, o povo do otimismo, o povo que acredita que sempre as coisas vão melhorar, uma das frases que mais nós dizemos é o melhor de Deus... ainda está por vir, mas não só o cristão. O brasileiro por si só está sempre dizendo, eu sei que vai melhorar. Agora vai melhorar. É assim, não é? Agora vai melhorar. Nós sempre acreditamos nisso, que as coisas vão melhorar. Eu fico imaginando esses discípulos. Por que Deus me deu essa palavra sobre esses discípulos, sobre o dia de Pentecostes, sobre esse intervalo entre a ascensão de Jesus e o dia de Pentecostes? Geralmente nós começamos a leitura de Atos no capítulo 2. Geralmente a referência que nós temos de Atos é o capítulo 2. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar. Você conhece o texto. Quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados e viram-se sobre eles, sobre cada um deles, línguas como que de fogo, amém? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Você conhece esse texto, amém? Claro que conhece. Geralmente Atos começa ali, mas antes de Atos 2, o nosso historiador Lucas, o evangelista, ele vai nos trazer outra informação de um grupo que estava desacreditado, de um grupo que estava escandalizado com a morte de Jesus, de um grupo que há pouco tempo, na Páscoa, estava desiludido, tinham a maioria desejando voltar para suas profissões, voltar para casa, envergonhados da sua família. O que dizer para minha esposa? Eu a deixei tanto tempo sozinha andando com Jesus. O que dizer para os meus filhos lá de Nazaré, lá da Galiléia, que ficaram na Galiléia trabalhando e dizendo, o meu pai é um dos discípulos de Jesus. Ele anda com Jesus para tudo que é lugar. Meu pai está aprendendo a fazer milagres também. Sabia que meu pai faz milagres? Sabia que meu pai já andou sobre as águas? Sabia que os espíritos imundos também se submetem ao meu pai? Você sabia? Esses discípulos, logo após a morte do Senhor Jesus, a Bíblia nos mostra que eles estavam desiludidos, eles estavam envergonhados, eles estavam, na verdade, amedrontados e escondidos, esperando o momento que Roma também iria prendê-los e, quem sabe, até matá-los. Esses discípulos se espantam com algo que eles não creram, que eles não entenderam, que eles não esperaram. Eles simplesmente se espantam com o que acontece. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Amém? No terceiro dia, Jesus ressuscitou. E as mulheres foram as que primeiro souberam da notícia. E a Bíblia diz que, finalmente, o Senhor chega e se apresenta para os seus discípulos também. E a palavra do Senhor diz e nos informa que Jesus fica por cerca de 40 dias ainda na terra e que ele vai estar com aproximadamente, chega a dizer a palavra de Deus, que em um só dia chegaram a se reunir discípulos no número de 500, e Jesus apareceu ressurreto para cerca de 500 irmãos de uma só vez. Bom, a partir daí algo novo começa a acontecer no coração desses discípulos. A partir daí, tudo que Jesus diz começa a gerar confiança, e eles começam a ter expectativa no que o Senhor Jesus está dizendo. E Lucas nos diz que o que Jesus está dizendo, a Bíblia diz, o evangelista, o historiador nos diz, que o que Jesus ficou 40 dias ensinando pelo Espírito Santo foi o seguinte: fiquem em Jerusalém. É o que ele ficou ensinando durante 40 dias: fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa do meu Pai. Porque quando vocês receberem a promessa do meu Pai, na verdade o que vocês vão receber é poder, e a partir daí vocês poderão ser minhas testemunhas, mas permaneçam em Jerusalém. E é lindo entender que eles estão ali conversando, existe um aposento alugado em Jerusalém. Alguém diz que é o mesmo aposento da última ceia, o cenáculo. Dizem que é o mesmo aposento, quem sabe, que estava alugado. Bom, e o Senhor está ali, a Bíblia diz que a instrução foi para os 12, se você ler. Não foi para toda a multidão que estava ali no momento da ascensão, mas Jesus, chamando os seus 12, ou os 11, disse: fiquem em Jerusalém vocês, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles encantados com Jesus ministrando e com ele ascendendo ao céu, dois anjos, é o que pressupõe o texto, homens vestidos de branco, dizem: varões galileus, por que vocês estão assim tão assombrados com esse Jesus que andou com vocês aqui, estar sendo elevado dessa maneira aos céus? Acreditem, assim como vocês estão vendo ele subir, da mesma maneira vocês o verão descendo na glória do seu Pai. Mesmo varão. E o que o texto diz é que imediatamente após o Senhor Jesus ser coberto deles, o que eles fazem? Mudou. O coração desses homens mudou. A partir de agora, sim, vai acontecer algo poderoso. Sim, vai acontecer. Jesus disse que vai acontecer, portanto, vai acontecer. Em nenhum momento eles titubearam, em nenhum momento eles duvidaram. Antes disso, tudo era dúvida para eles. Tudo eles questionavam, absolutamente tudo. Eles, na verdade, não tinham entendido, era nada até esse momento. Mas a partir de agora, depois que eles têm um encontro com o Cristo ressurreto, e eles entendem que as palavras de Jesus são verdadeiras, e que absolutamente nenhuma palavra dele deixa de se cumprir, mas toda a sua vontade sempre vai se cumprir, a partir dali, o texto diz que eles saem correndo para Jerusalém, 1 quilômetro de distância, e vão para o quarto alugado, vão para o cenáculo alugado. Mas não só eles, não só 11, não só os 70 que haviam sido enviados antes, mas o texto nos diz quantos. Vocês lembram quantos? 120. Por quê? Porque as irmãs estavam juntas, algumas esposas deles. O texto diz que até Maria, você sabe que eu sou pentecostal, de uma tradição pentecostal, né, pastor Evander? Mas eu nunca parei para pensar que até Maria estava falando língua estranha naquele dia. Eu nunca parei para pensar. Maria, eu vejo ela sempre tão quietinha, desenhada nas estátuas, nas imagens, que eu nunca pensei nela saltando, pulando e falando em língua estranha. Mas a verdade é que haviam 120 irmãos que estavam com o coração cheio de expectativa, dizendo: a gente não sabe como vai ser. Eu não, na verdade, nenhum deles jamais tinha experimentado nada parecido. Na verdade, esse tal enchimento do Espírito Espírito Santo prometido já pelos profetas, anunciado por João, o Batista, que dizia enquanto batizava, enquanto a Bíblia diz que a multidão e também os soldados e também os sacerdotes, os religiosos, vinham perguntar para João Batista, o que nós fazemos para sermos batizados por você? E a Bíblia diz que João Batista entendeu que no coração dessa gente que vinha para o deserto ser batizado por ele, estava um pensamento. Qual era o pensamento? Esse deve ser o Messias. Então João disse, eu não sou o Messias, eu sou apenas uma voz que clama no deserto, na verdade eu sou um preparador, na verdade eu não sou digno nem de atar as alpargatas daquele que virá, e quando o outro vier, esse sim, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas quando ele vier, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João já anunciava para esses galileuzinhos, para essa gente que vinha se batizar no deserto. Então agora, o Senhor Jesus repete e afirma isso, e eles sabem, vai acontecer, mas como vai acontecer? O que é isso? De onde vem? Que impacto causa na gente, afinal? O que nós vamos esperar, na verdade? O que é isso? Esse enchimento? Vem da onde? Até agora nós estamos acostumados a ver alguns anjos. Até agora nós vimos algo glorioso que foi Jesus no Monte da Transfiguração. Mas de onde vem? Não importava muito para eles como ia acontecer. Mas o texto diz que eles estavam cheios de expectativa. Alguma coisa poderosa e nova que nunca aconteceu antes vai acontecer. E Jesus disse que é nesses dias. E se é nesses dias, é ali que nós vamos ficar. É ali que nós vamos ficar. Acho lindo entender isso, que as nossas expectativas, já disse Tozer, um grande pastor e escritor americano, ele disse que as nossas expectativas, irmãos, têm tudo a ver com o quanto nós cremos no caráter de Deus. As nossas expectativas têm relação com o quanto nós cremos na natureza e no caráter de Deus. Tozer também diz, é possível que nós vivamos com muitas expectativas pessoais, é possível que nós sonhemos sobre muitos, e tenhamos muitos sonhos e expectativas sobre a vida, sobre as nossas finanças, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família, sobre as nossas conquistas pessoais, sobre a honra que podemos receber. Isso necessariamente não é fé. Muitas pessoas têm expectativas, mas não têm fé. Agora, é impossível dizer que tem fé e não ter expectativas, porque a todo momento Deus está fazendo coisas novas, Deus está trabalhando, o Deus que eu e você servimos, neste momento está trabalhando a seu favor, sabia? Neste momento nunca se viu, nem nunca se ouviu, que haja um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, nele tem expectativa. Portanto, a natureza de Deus é esse, o caráter de Deus é esse. O apóstolo Paulo disse, eu sei, é que eu sei. Por que eu espero? Por que eu estou tranquilo, mesmo na tribulação e no sofrimento? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu não sei no que, eu não sei apenas no que eu tenho crido. Porque há quem tenha e diga que tem fé, mas às vezes a fé não passa de um conjunto de crenças. É muito comum você conhecer cristãos nominais. Cristãos que possuem um bom conjunto de crenças. Mas não é dessa fé que eu estou falando. O apóstolo Paulo disse, ele não disse eu sei no que eu tenho crido, mas ele disse eu sei em quem tenho crido. E eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para fazer. O apóstolo Paulo estava sempre em expectativa. Você crê que Deus está vivo, que o Senhor Jesus ressuscitou e está vivo? Você crê que Jesus tem planos para a sua vida ou não? Seja honesto, você crê que o Senhor tem planos na sua vida? Você crê que Jesus, neste momento, está trabalhando? Se Ele tem planos para a tua vida, você crê que são grandes? Quem acha que Deus tem planos grandes para a sua vida? A sua expectativa precisa ser do tamanho do Deus que prometeu. Nós precisamos nesta conferência, já que o nome dela é Kairós, é um tempo que Deus está preparando muito especial para a tua vida. O Kairós de Deus é diferente do nosso, portanto, às vezes as nossas agendas, os nossos relógios não combinam, portanto, cabe a cada um de nós dizer: eu olho para o alto porque eu sei que alguma coisa nova Deus está preparando da minha vida. Atenção, você que está no mezanino, acredite nisso, algo novo Deus está preparando para a sua vida. Deus é Deus do novo, é Ele quem disse: eis que faço coisa nova que está para vir à luz. Acredite, eis que faço coisa nova que está para vir à luz. Atos 2 não aconteceu assim isoladamente. Tudo que está na narrativa de Atos 2 está relacionado a um grupo de 120 pessoas. Tudo que aconteceu em Atos 2. Na verdade, sempre que Deus se move na expectativa do seu povo. Deus se move na busca do seu povo. Foi assim no nascimento de Jesus. Você não pensa que não havia um grupo esperando Jesus? Sabia que havia? Um grupo de zelosos judeus esperando a vinda do Messias. O cântico de Zacarias, lido pelo pastor, prova que ele disse: bendito seja o nosso Deus das alturas, que nos deu uma grande, poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo, conforme prometeu aos nossos pais. Conforme prometeu aos nossos pais, havia expectativa pelo nascimento de Jesus. Você sabia disso? Havia um homem, a Bíblia diz, Simeão também, homem cheio do Espírito Santo e íntegro, que estava aguardando. Ele estava ficando velho e não vinha o Messias, não vinha o Messias, não vinha o Messias, mas ele cria que viria o Messias, até que ele recebe uma visita. O Espírito Santo vai até a sua casa e diz: Simeão, levanta e vai para o templo, tem um menino sendo apresentado no templo, ele é Jesus. Ele é o Messias que você está esperando. Quando ele chega no templo e Jesus está sendo apresentado, a Bíblia diz que ele toma o menino e, cheio do Espírito Santo, canta também, dizendo: agora sim o Senhor pode recolher o teu servo aqui, agora o teu servo pode ver a morte, porque os meus olhos viram a salvação de Israel, que eu tanto estava esperando. O nascimento de Jesus, João Batista preparou esses homens que foram batizados, ele preparou o caminho da chegada de Jesus. Quando Jesus nasce, já haviam magos esperando, olhando aquela estrela, examinando se porventura aquela seria a estrela que apontaria o nascimento de Jesus. Ela deveria estar lá em cima de uma cidadezinha, e eles sabiam que aquela era a estrela. Tinha gente cheia de expectativa esperando o nascimento do Senhor Jesus, mas também havia gente em expectativa esperando o Pentecostes. Você vai ver que também o Senhor Jesus, quando voltar nas nuvens, ele vai voltar para um povo cheio de expectativa, que está esperando. Tem muita gente que já não está mais esperando, tem muita gente que já infelizmente, como aqueles outros 380 irmãos que não estavam no dia do Pentecostes, desses 500 para quem Jesus apareceu, desses 500, 380 estavam sei lá aonde estavam, porque só haviam 120. Pois bem, é possível que no retorno de Jesus também não hajam irmãos e irmãs mais em expectativa, mas há um povo, um remanescente, um grupo de cristãos que vive essa expectativa todo dia, que deita no seu travesseiro dizendo: a qualquer momento o Senhor Jesus pode vir buscar a sua amada igreja. São João, quando foi levado ao céu e pôde ver o que lá acontecia, disse que juntamente com o Espírito ele via a noiva dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você faz parte desse grupo? Um grupo que sabe que há um acontecimento grande, algo muito grande para acontecer. Esse grupo tinha uma característica maravilhosa que eu quero compartilhar com vocês. Esse grupo de 120 irmãos, antes de tudo, eles estavam debaixo de obediência. Eles temiam o Senhor. O Senhor disse: vão para Jerusalém, e você vai ver o Atos 2, e o texto diz: e eles estavam. Diga comigo: eles estavam. Eles estavam. Eles estavam. Antes de tudo, quem tem expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa, vive em obediência. Quem acredita que Deus está para fazer alguma coisa na sua vida, ele anda procurando ser fiel em tudo ao Senhor, em tudo. Mas, em segundo lugar, o texto não diz que eles estavam brincando, que eles estavam jogando uma cartinha para ver passar o tempo. O texto não diz que eles estavam ali simplesmente conversando sobre a vida um do outro. O texto, embora eles não soubessem, embora não soubessem quantos dias faltava, Jesus disse, daqui a alguns dias, se o Senhor morreu na Páscoa e ressuscitou no terceiro dia, até o Pentecoste, faltavam, e ele ficou mais 40 com eles, faltavam 10 dias, 9 dias, 8 dias, mas Jesus não disse daqui a 8 dias, nem daqui a 7, nem daqui a 5, nem daqui a 3. Mas não importa, eles ficaram em consagração todos os dias daquela semana, porque eles pensavam, algo novo está para acontecer na nossa vida, que vai mudar radicalmente a vida da gente, precisamos nos consagrar. O texto diz que eles estavam em oração, enquanto os demais cristãos que viram a Jesus estavam na festa. Tinha uma festa na cidade, uma grande festa na cidade de Pentecostes. Estavam com os parentes, a maioria não aguentou, gente, era muito churrasco. Era muito churrasco, não dava para ficar 7 dias no cenáculo orando. O cheiro da fumaça, era muito sacrifício acontecendo, gente. Era o familiar chegando de todo lugar. Quem não quer saber a fofoca nova da família, da prima, que sei lá o que aconteceu com a prima, da tia, que não sei o quê. Todo mundo... Daqueles irmãos, a maioria ficou na festa, mas 120 estavam ouvindo o barulho da festa. Muita coisa acontecendo lá fora. Parentes chamando, mandando WhatsApp, dizendo, vem aqui, está tão bacana aqui a festa de Pentecostes. Nossos parentes vieram de longe, mas a Bíblia diz que eles permaneceram, eles estavam, eles permaneceram em oração até que do alto, glória a Deus, até que do alto. Olha que característica linda de quem está esperando e na expectativa de que algo novo vai acontecer. Você vive em consagração, você vive em santificação. Afinal de contas, é o que a palavra do Senhor diz, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Amanhã o Senhor fará maravilhas, e Ele vai fazer maravilhas, e Ele quer fazer maravilhas. E outra característica desse grupo, é que esse grupo escolheu o seguinte, bom, se vai cair sobre os 11, vai cair sobre mim também. Eles ouviram Jesus falando com os 11, dizendo, voltem para Jerusalém, que vocês vão ser minhas testemunhas quando vocês forem cheios do Espírito. E Maria disse, se vai cair sobre o meu outro filho também, que está aqui, vai cair sobre mim também. E a outra esposa disse, se vai cair sobre meu marido, também vai cair. E outra coisa, se vai cair sobre mim e sobre meu marido, vai cair sobre meu filho também. E a Bíblia diz que não foram 11, não, foram 120 que se... Eu não sei como coube, 120. Eu já fui lá, você também, e já vimos o lugar onde dizem que seria o cenáculo, do tamanho do cenáculo. Não tem como ficar 120 pessoas confortavelmente, mas a verdade é que foram entrando, foram se acomodando por ali, sentando nos cantinhos, dizendo, se vai acontecer alguma coisa nova e poderosa da parte de Deus, vai acontecer sobre a minha vida também. Quem está sob expectativa de que Deus vai fazer algo, anda com gente que tem expectativa. Anda com gente que tem fé, caminha ao lado de pessoas que estão dizendo, eu estou esperando algo novo de Deus, vai acontecer a qualquer momento na minha vida. Escolha as pessoas com quem você vai andar, escolha pessoas que estão esperando de Deus, irmão. Irmã querida, escolha pessoas que em vez de murmurar, que em vez de acreditarem que tudo que já tinha para acontecer, pessoas que já ligaram, às vezes o piloto automático da sua fé, estão vivendo um dia depois do outro, como se já tivessem experimentado tudo. Você não conhece pessoas que sempre apontam para o seu passado? Nós temos muita gente assim, que fica dizendo, ah, no meu tempo, pastor Mauro. Faz assim, Ah, vocês agora têm esses cultinhos aí que acham que tem poder de Deus. Agora vocês fazem esses evangelisminhos de vocês aí, saem com um grupinho de jovens na rua aí, pinta a cara, faz umas dancinhas e acham que é evangelismo. Ah, no meu tempo. Ah, agora vocês têm essas curinhas de alguém que estava com o braço meio doendo, levanta a mão, fica... Ah, eu já vi muita coisa. Eu já vi coisa sobrenatural. Ah, no meu tempo. Não anda com essa gente que o tempo já passou e que não espera mais nada de Deus, porque o Deus que faz coisas novas e que está trabalhando, de repente, alguma coisa sobrenatural vai acontecer, um chamado novo na sua vida, uma renovação espiritual, um dom de Deus vai ser ministrado na sua vida, algo novo que vai mudar a sua vida, e a vida da sua família, e a vida da sua cidade, e a vida da igreja. Portanto, escolha andar com pessoas que estão cheias de expectativa. A Miriam é uma menina, uma jovem super tímida da nossa igreja, e ela me contou o testemunho dela. Eu um dia, do nada, senti uma voz do Espírito Santo me dizendo: olha para Miriam, Mauro, a Miriam vai morrer trabalhando na igreja local ali, sempre fazendo a mesma coisa. Desafia Miriam, chama Miriam e diz: Miriam, tu não tem um chamado missionário? Eu fiz isso, logo que eu encontrei com a Miriam, do nada, ela não congrega comigo, congrega noutra congregação do bairro, onde eu vou uma vez ao ano, mas me veio, e eu logo que encontrei a Miriam, eu disse: Miriam, tu não quer um desafio para o campo missionário? Ela começou a chorar muito, começou a chorar. Eu disse: por que tu está chorando, Miriam? Pastor, a sua mãe, a missionária Belmira, pregou quando eu tinha 8 anos na nossa congregação do bairro Fátima. Lá a gente é muito criativo com o nome das congregações. O bairro é Nossa Senhora de Fátima e a nossa igreja se chama Fátima. E eu seguido prego na Nova Zelândia, que é o nome da rua Nova Zelândia. Criativíssimos. E a Miriam congrega nesse lugar. E ela me disse: quando a sua mãezinha foi pregar lá, eu tinha 8 anos de idade. E os meus pais me levaram ao culto com o meu irmão. Meu mano ficou doente enquanto nós estávamos saindo para o culto. E a minha mãe me disse: você vai, nós vamos te largar no culto com as irmãs, amigas, com 8 aninhos, e aí nós vamos levar seu mano no hospital, e depois a gente volta. E eu disse assim para a mãe: e na hora da oferta? Culto de missões é básico, né, que vai ter uma oferta missionária, né, gente? Então a menininha com 8 já disse: e a oferta? Como que eu faço para ofertar? Se vocês não vão estar, não te preocupa, a mãe chega até a hora da oferta. E lá foi a Miriam, diz ela: pastor, eu estava lá, tua mãe estava pregando, com muita ousadia, Deus usou ela. E ela fez um momento da oferta, e a minha mãe e meu pai não chegaram nunca. Não chegaram, e eu estava muito triste, chorando e envergonhada também. Tinha um envelopinho que a gente colocava uma oferta e levava lá na frente. E depois que ela fez a oferta e eu não pude ofertar, então ela disse: mas se alguém aqui sentiu de se dar como oferta para missões, de se entregar como oferta para missões, vem aqui na frente que eu quero orar por ti. E ela disse então que bem pequenininha, aos 8 anos de idade, foi na frente e entregou a vida dela para as missões. E por ser uma menina tímida, ela nunca contou para ninguém. Até o dia em que, depois de 30 anos, ela tem 38 hoje, sempre servindo a Deus na sua igreja local, com 38 anos, o Espírito Santo me disse: fala com a Miriam sobre missões. Quando eu falei para ela e ela começou a chorar, eu perguntei: tu está surpresa? E ela disse: não, não estou surpresa, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu seria desafiada para ir ao campo missionário. Se Deus quiser, no outro ano ela entra na África para fazer o trabalho missionário que ela tanto sonhou. Glória a Deus por isso. Ande com quem está cheio de expectativas de que Deus vai fazer alguma coisa. Acredite no caráter de Deus. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir e vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir. Sobre o Uruguai. Sobre o Uruguai. Eu estive, como eu disse, há 10 dias atrás no Uruguai. Gente, Deus está trazendo um avivamento para o Uruguai tão poderoso. Quero trazer notícias para você. O Uruguai se transformou em alvo missionário do mundo todo. Todo o mundo tem se perguntado, e todo o Brasil, o que pode fazer pelo Uruguai. O Senhor tem levantado igrejas maravilhosas, jovens que estavam sem expectativa alguma, estão sendo levantados como pastores, evangelistas e missionários. Só na cidadezinha de Tacuarembó, que é a cidade que nós temos a igreja, já são 800 membros servindo ao Senhor naquela comunidade. Isso não existe no Uruguai, é Deus devolvendo a expectativa àquele povo, é Deus aquecendo a fé daquele povo. A pergunta que eu faço a você nesta noite, e eu quero que na primeira noite de conferência você vá para casa pensando nisso e se perguntando: Deus está para fazer alguma coisa grande, sim ou não? Deus está para fazer alguma coisa grande na sua vida? Deus está para fazer alguma coisa grande na sua vida? Aqueles 120 irmãos não sabiam se viria pela porta, se seria um ser que bateria na porta, se ia entrar a cavalo, se vinha um exército, se vinha de baixo, se vinha pela janela. Parece que eu estou vendo todo dia eles olhando pela janelinha, mandando alguém abrir a janela. Olha aí para ver se não vem. Não está vendo nada? Estou vendo nada, só estou vendo festa lá embaixo, não estou vendo mais nada. Olha, estou ouvindo um barulho, será que não é isso que está chegando? Eles não sabiam quando nem como, não sabiam. Mas o texto de Atos 2 diz: mas de repente, adoro, a Bíblia está cheia de repentes, mas é de gente que estava esperando alguma coisa acontecer. Enquanto Paulo e Silas estavam cantando no cárcere interior, amarrados nas suas mãos e pés num tronco, lá numa solitária no cárcere interior, a Bíblia diz que eles cantavam e adoravam ao Senhor e oravam perto da meia-noite, quando de repente as prisões começam a se abrir. Você está pronto, acreditando que de repente o teu telefone vai tocar, de repente quando você amanhecer, acredite, todos nós estamos a um passo de algo novo acontecer nas nossas vidas. Quem acredita nisso, fique de pé, por favor, nós vamos orar, em nome de Jesus. É assim que eu desejo que você saia desta conferência, acreditando. Não sei como vai acontecer, mas eu estou atento, estou com os ouvidos atentos, estou com os olhos atentos, estou com o seu coração atento. Deus está se movendo e quer me entregar algo novo da sua parte. Se você crê nisso, e se você quer ser a tua fé reativada, reanimada, você não quer mais dormir e vir à igreja e voltar para casa, e vir à igreja e voltar para casa e vir à igreja, sem ter a plena confiança de que Deus vai fazer alguma coisa nova. Deus vai te dar um ministério novo. Deus vai reativar o teu ministério. Deus vai fazer os seus lábios se encherem dele. Eu estive ministrando esses dias sobre evangelismo e tenho perguntado: por que nós não falamos mais de Jesus? Por que nós passamos pelo nosso vizinho todo dia e pouco falamos de Jesus? Por que é que nós pegamos o mesmo elevador com as mesmas pessoas, abastecemos o carro no mesmo lugar? Por que é que nós moramos no mesmo condomínio e às vezes não falamos mais de Jesus? Às vezes é porque nós esperamos, não esperamos que a pessoa se converta, entregue seu coração ao Senhor. Mas quem está cheio de expectativa, fala, porque sabe que a palavra do Senhor não vai voltar vazia, e ela dará fruto de qualquer maneira. No tempo do Senhor, ela dará fruto. Se você tem sido uma testemunha que tem fracassado, tem deixado de viver essa expectativa, hoje o Senhor vai te renovar, em nome de Jesus. Eu posso orar por você? Se você quer, vem aqui, eu quero te convidar para vir à frente numa atitude de alguém que deseja um renovo da parte de Deus. Aleluia! De alguém que deseja começar bem essa conferência. Começar bem a conferência dizendo para o Senhor: faz algo novo, Senhor. Faz algo novo na minha vida, na minha história, na minha família, no meu ministério, na minha fé. Senhor, faz algo novo. Aleluia! Eu quero estar como esses homens. Eu quero estar como eles. Eles olhando, esperando do céu algo novo. Deus querido, eu sei, Senhor, que aquilo que olho nenhum viu, aquilo que ouvido jamais ouviu, aquilo que jamais desceu ao coração do homem, é o que Tu tens preparado para nós. Eu sei disso, Senhor. Eu quero orar em nome de Jesus por você. Diga ao Senhor, levante as suas mãos em sinal de dependência, em sinal de entrega ao Senhor. Aleluia! Hoje é só o começo, irmão. Hoje é só o começo, irmã. Em nome de Jesus, comece a dizer: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio que Tu estás produzindo. Eu creio que Tu estás trabalhando, que Tu contas comigo. Senhor, eu oro pelas Tuas filhas aqui e pelos Teus filhos, pelos pais de família, pelos jovens que aqui estão. Senhor, livra-nos de toda a inércia, livra-nos de toda a apatia, livra-nos de toda a mesmice, livra-nos de toda a rotina, livra-nos de acreditarmos que quem sabe o melhor já passou. Deus, faz-nos saber que o melhor está por vir, e a qualquer momento coisas preciosas podem acontecer. Deus, nesta conferência, libera sobre os Teus filhos, Senhor, as Tuas promessas. Libera sobre os Teus filhos as Tuas promessas, Senhor, em nome de Jesus. Traz aos Teus filhos e à Tua igreja neste lugar que tanto tem orado por isso, porque assim foi em todos os avivamentos da história da igreja. Havia um povo dizendo: vem, Senhor, vem Espírito do Senhor, vem renovo do Senhor, vem avivamento do Senhor sobre a minha vida, em todas as épocas, e não será diferente nesta época, sobre a tua vida, um avivamento e um renovo da parte do Senhor virá. Receba em nome de Jesus. Sim, um avivamento da parte do Senhor para o seu tempo, pois foi para este tempo que o Senhor te chamou, para impactar esta geração foi que o Senhor te chamou. Portanto, em nome de Jesus, começa a dizer: eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu espero o Senhor, eu aguardo ansiosamente, Senhor, eu amo o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, continue clamando, continue orando, continue cantando e pedindo ao Senhor.